Atlântida, Atlântida, Atlântida. Nesse teu mesmo fone, mesmo fone. Mr. P tá há quantos anos na rádio? É lamentável. É uma bichice. É lamentável. É impressionante. É uma bichice completa e absoluta. Amor de Deus. Incrível. Não, cara, o cara que é lá de Santa Maria. Aí senta aqui Neto Fagundes. Teu pai sabe disso. Fagundes, senta aqui. Tu tem audiência do Mr. P? Já teve audiência? É, francamente. Não, nunca teve audiência. Tu faz só... Olha o louco, bicho. Eu vou ligar pro teu pai. E tá reclamando. Não, teu pai não sabe disso, né? Não, não sabe? Claro que não. Eu acho que parou. Só o canhoto vai saber. Parou agora? Pelo amor de Deus. Cara. Parou? Balaca, cara. Essa nova geração. É uma mijada no guri, cara. Você tem que botar os pés no chão, cara. O que houve, Pedro? Tem que botar os pés no chão. Deixa eu ouvir o Pedro. Fala, Pedro. O Potter pediu pra trocar de lugar e eu não quis. Por que que tu não quis trocar de lugar com o Potter? Porque eu não quis trocar de lugar com o Potter. Por causa do fone, cara. Fala no ar porque tu não quis. É, agora te abre, cara. Fala pra audiência, fala. Por causa do fone. Viu? Tá, aí tu prefere usar esse fone que tu fica impostando a tua voz. Eu prefiro esse fone. Que é o fone que... É o mesmo fone. É o mesmo fone. Mesmo fone. Mr. P nunca reclamou de fone. Se fosse outro argumento, eu até aceitava outro argumento. Mas isso eu não posso aceitar. É muito ruim. Reclamou da produção esses dias também. Sério? Falou, essa piada é sem graça. Pé no chão, Pedrinho. Pé no chão. Que me dá mais coisa. Quanto maior a balaca, maior o tombo. Vai começar o programa, hein? Vamos começar? Foi. Foi. Chegando com o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e também por você nos aturar todos os dias aí no seu rádio. Esta galera muito maluca. Estamos com a telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. E aí, Potter? Boa tarde, gente. Beleza? Estamos boa aí. Tarde, Marcos Pianger. Tem poucas coisas que eu odeio mais do que dois caras vendo um monitor, apontando pro monitor com a boca aberta assim e os olhos arregalados. E eu não poder ir lá ver o que os caras estão vendo. E aí, os dois caras com a boca aberta, os olhos arregalados, e tu pergunta o que é deles? Nada, nada, nada. Ou é acidente ou a mulher gostosa. Mas é um negócio absurdo que tá acontecendo. Acidente? Ali. No caso, foi um acidente. Um acrobata norte-americano foi trocar de avião no ar, teco-teco, de um pra outro e. Errou. E aí todo mundo viu o cara, só o corpinho caindo e... Sem paraquedas? Sem nada. Morte. É, uma dica que eu dou é ser incompetente em qualquer trabalho. Menos na acrobacia. Acrobacia e no homem-bomba, né? O homem-bomba que não explode a bomba direito, vira motivo de piada. Exatamente. Né? Ah, onde é que o João perdeu a perna? Ah, num atentado, a bomba é burro. Não o cara das facas. Não preparou. Ele joga a faca na mulher. Bom, é a mulher. É a mulher, não é ele. E aí, Cagê, tudo bem, Cagê? Beleza, tudo certo. Bom final de tarde. Boa. Pedrão Esmanioto tá aí, já deu o ar de sua graça hoje. Já dei. Tá meio jururu, né? Ficou jururu, tomou uma mijada no Potter, ficou jururu. Não é legal. Do grupo ele tomou uma mijada. Não, tomou de ti. Tu queria trocar de lugar com ele, porque aí tá muito frio. Potter começou. Aí aqui tá muito frio. E tá muito frio. Esse estúdio aqui, ele tem 2 metros quadrados e cada metro quadrado tem uma temperatura, inacreditável. A tua aí é 35 graus. A minha aqui é menos 12 graus. Tá criticando os engenheiros da RBS. Não, Jean Pierre. Criticando não, ele tá elogiando, porque eu andei uma vez num carro chamado Jetta, que pode escolher... Jetta. Do lado esquerdo da carona ali era posso botar 15 graus. Do lado direito o motorista 30 graus. Você sabia que existe Jetta velho, fora do país, assim? E aí eu cheguei pra alugar um carro na África do Sul e o cara assim, a gente tem vários carros, não sei o que, Jetta. Tem Jetta? Ah, vou querer um Jetta. Eu quero um Jetta. Você vê, Jetta caindo eu fui na garagem, cara. Era um Jetta. Era um Vegeta. Cara... Um Vegeta, cara. Caindo aos pedaços, branquinho, todo velho, assim, tipo assim, parecia uma Santana Quantum, assim. Jetta 86. Uhum. É, num climão, assim. Daí trocou. Não, aí foi, né? Foi esse mesmo. Muito bem. Fala aí, o querido Davi Coimbra, estrela da moda de hoje. Olá, Davi, tudo bem? Vamos nós aqui, meu nome é Alexandre Fetter, somos o Pretinho Básico, vamos até às 19 horas entreter e descontrair e tentar informar a audiência da Atlântida de alguma forma. Um terremoto de 5.9 graus atinge os Estados Unidos e é sentido em Washington e Nova York. O abalo durou cerca de 5 segundos e foi sentido também no Canadá. Não existem relatos sobre vítimas. O Pentágono, o Capitólio e outros prédios da capital americana foram esvaziados. Em Nova York, rachaduras em edifícios foram relatadas pelo Corpo de Bombeiros. Os aeroportos da costa leste do país também ficaram sem operações por algumas horas. O epicentro do tremor foi localizado no estado de Virgínia a uma profundidade de 1 quilômetro, considerada bastante rasa, segundo a agência americana que monitora tremores de terra. Pô, pensei que ia ser a Califórnia que ia se separar com o terremoto. O Big One, né? Mas o Big One deve acontecer, sei lá quando, mas na Califórnia. Os simpatizantes de teorias da conspiração devem estar comemorando nesse momento, porque muita gente acredita que existe uma CIA ou um FBI ou uma repartição pública americana financiada com o governo americano que controla terremotos. Que beleza! Sério, tem e caras inteligentes defendendo essa teoria. Uhum. E com controla fatos históricos. Como? Eles fazem com que eles provocam, é isso? Eles provocam um terremoto onde eles quiserem. Oh, não, é um não deixa de ser plausível. E aí tem alguns fatos históricos que mostram assim: um embaixador tal, inimigo dos Estados Unidos, estava visitando a Croácia e rolou um terremoto lá. Uhum, e o cara morreu lá. E o cara não morreu, mas enfim. Mas enfim. Entendeu? Tentativas assim do governo americano. Um tiro no cara. Daí perde a teoria. Os caras da conspiração. Quase aí perde a graça. Perde a graça. Não, eu queria morrer numa teoria da conspiração. Dá um tiro também bonito, é complicado, né? Porque aí fica feio pro cara que deu o tiro pro país, né? Desencadeia um problema, né, internacional e tal. Mas bota um troço controlando chato, terremotos, cê, é muito bom, cara, controlar terremoto, que daí você pode matar umas pessoas, aí você bota um país em crise. Claro. E o país come na tua mão. E agora, há pouco tempo, estavam falando o seguinte. No Japão lá, será que foi armado? Aí, ó, estavam falando o seguinte nos Estados Unidos, tá? Que só uma nave alienígena salvaria a economia americana. Que se baixasse uns alienígenas lá nos Estados Unidos... Ah, vamos provocar iria rolar uma união mundial contra o inimigo comum, e aí a economia americana ia sair desse buraco que se encontra no momento. Quem sabe esse terremoto não seja o princípio da comprovação. Cara, tu tá comendo o quê, Bianca? Você tá comendo uma pera do tamanho dessa bela teoria. É uma abacaxi. É uma pera monstruosa, cara. Pera da conspiração. Sobre terremoto, a gente tem um especialista aqui, né, que trabalha na construção civil e domina toda a arte de sorte, mas é o Alcemar. É verdade. Pra onde é que a pessoa tem que correr quando começa um terremoto, Alcemar? É, tem que correr pra baixo da terra. Pra onde? Pra baixo da terra. Não, Alcemar. Pra baixo do marco da porta. Marco 2. Mas se for o Marco 7, não adianta clicar e te mata, cara. Marco de Cedrinho. É, o Marco de Cedrinho mata, o cara é pior. O cara é pior. É pior. Com os pregos. São dois, então. Quem pode ser pior que morrer? É. Não, mas é que o Marco de Cedrinho é 7, cai na cabeça. Se for o 2, aí não cai. São dois. Ah, o 2 não cede. É, tem algum lugar que pode ser o maior terremoto de topar. Cai o prédio. Tá escrito ali, Marco 2. Tem como ver o escrito isso? Onde é que tu vê isso? Tá escrito lá embaixo ou lá em cima? Tira o rodapé e ele vai ter ali. Marco 7. Tirar o rodapé. Marco 0. Tá, mas qual é que é o Marco mais forte mesmo? O Marco Piangas. É o Marco 114. Ah, 114. É, mas, cara, esse não tem. Não compensa, não. Aonde tem esse lugar aí? Ah, é só na Austrália. Calma. Só na Austrália. Não compensa na obra. Não compensa na obra, que é de cor de canguru junto com a madeira. O BTU tu vai pra logo na Austrália que nem tem terremoto, né? É, que lá tem canguru. É feito de canguru. Não, e pra importar, quanto paga de imposto? É muito caro. Quanto? 72%. 72%? De imposto? O Decedrinho é 0,2? Ah. Não vale a pena. O metro cúbico vai pra quanto daí? Beto, como vai pra quase 895? 895. Mil. A lógica do Alcemar é demais, né, cara? É complicado. Então não vale a pena. Não vale a pena. Alguém aqui no Grande Sul tem esse couro tipo de canguru. Alguém deve ter portado algum rico. Dodge, né? Dodge Serena. Tem o Dodge tem isso. O Smirovski tem. O Smirovski? Fabrício? Isso. É? O rapaz que é do dono de televisão, o Smirovski tem. Não, é Sirotsky. Sirotsky. Tem na casa deles isso? É, os Smirovski compraram. Bom, então se tiver terremoto, todo mundo corre pra casa do seu Nelson, né? É, até porque o Nelsinho tá ouvindo, bebe. O Nelsinho tá ouvindo, bebe. O Nelsinho tá ouvindo, bebe. O Nelsinho tá ouvindo, bebe. Muito bem, vamos aqui, ó. Impasse no transporte escolar deixa mais de 500 alunos sem aula nas missões. Aê! Não, cara. Estudantes frequentam escolas estaduais na cidade de Santo Antônio das Missões, município pertinho de São Luís Gonzaga. Sem acordo entre as empresas de ônibus e a Secretaria Estadual de Educação, as crianças da área rural ficam em casa. Segundo o responsável pela 32ª Coordenadoria Regional de Educação, Ayrton Ávila da Cruz, o transporte dos alunos até as escolas estaduais da cidade é de responsabilidade do Estado. A gurizada vai se dar muito bem, hein? Vai pra escola, não vai ter o seu pensamento, a sua criatividade tolida, não vai ter alguém dizendo como pensar e o que fazer, não vai ter o que na escola fazer. Isso. É, na escola. Não indo à escola, elas não vão ter alguém vão que ter. Diga, não faça assim, faça assado, aprenda isso. Aprenda isso, exato. Fique longe das matando drogas, a criatividade. Pratique esporte, matando isso aí tu acha que... É. Cara, essa tua pera tá envenenada. Escolas matam a criatividade. Rebeldes dizem não ter pistas de Gaddafi e seus filhos. O quartel-general de Muammar Gaddafi foi tomado pelos rebeldes depois de horas de combate. Centenas de rebeldes lançaram um ataque à residência do dirigente líbio 3 dias depois de entrarem na capital Trípoli e tomar conta de 80% da cidade. Segundo o presidente da França, o Sarkozy, nem os franceses, nem os Estados Unidos vão retirar seus esforços militares até que o Gaddafi e seu exército deponham as armas. Ou seja, se correr, o bicho pega, se ficar o bicho... É, o bicho tá pegando lá. Ele vai pra algum lugar, ó. Ah, o Chaves já disse que apoia ele, mas vai pra Venezuela. Mas vão pegar, né, cara? Depois que pegaram o Saddam, depois que pegaram E a questão é a seguinte, confiaram ou não confiaram nos rebeldes, né? Confia ou você não confia nos rebeldes? Cara, eu não confio nos rebeldes, cara. Não confio porque eles usam umas gravatas. Eu não gosto do som da Anaí, não gosto do som da outra lá, como é o nome da outra lá. Anaí solo é legal. É, Anaí solo é legal. Anaí solo. Tem uma loirinha bem bonitinha. É Anaí. Eu pensei que fosse Anair. Tem uma outra lá que eu não sei o nome dela também, que tem carreira solo. Mas enfim. Thalia. Olha, muito bons os destaques do Clique RBS, hein? Porque o mundo hoje, o mundo foi meio internacional, né? O mundo isso, o mundo internacional, né? Mundo Internacional, é o novo quadro do Pretinho Básico. Ele tá debochando de é que não aconteceu nada aqui, cara. Nada. Santa Catarina, quando você não teve nada, Arthur. Não, tá bem. Teve, morreu uma pessoa, né? São destaques do Clique RBS, não é do G1. Não, do Clique RBS. Não, New York Times, na verdade. Tá bom, Arthur. Beleza, vamos dar uma girada por aí, o que é que tá aí? Esmir! Ô, Joel! Esmir on the corner! To the left! Esmir on the corner! To the left, to the left! To the left! To the left, to the left, to the right, to the medium! Yeah, it's very important to build the song! Yeah, man! I like it! Yeah! The prefeitura of the Rio de Janeiro contact me! Pra quê? Pra fazer the translation of the placa of the bairro de Rio de Janeiro. It's very cool. Aí eu já peguei já have to montage the placa embaixo de inglês e de português. Entendeu? Entendi. Sim, uma coisa é outra. Sim. Em cima inglês e embaixo português. Aliás, em cima português e embaixo inglês. Exato. Isso aí. Vamos ver. Então, encantado. Encantado. Nice to meet you. Outra, Irajá. We'll go now. Andaraí. To walk there. Ilha do Fundão, pô. Very deep island. Pechincha. It's very cheap. Nossa. Ai. De bairro Botafogo. Aí já have to train at the Botafogo. Já. Fica o Botafogo, fica no bairro lá, pô, eu não sei. Não, fica em Caio Martins. Ah, tá. Severino Ramos, Severino Niterói, Ramos. Niterói, não, Carlos Martins. É, Severino Carlos Ramos. Não. Não sabe onde fica. Bom. Botafogo is the set fire. Set fire, é, tem o put fire também. Put fire. Olaria. Não. Hello, smile. Olaria. In the last, the última, Jacarepaguá, alligator to the water, Jacarepaguá, e ficou bom, depois tem mais, boa, depois Joel. Eu dou mais. Valeu, Joel, obrigado, querido, vamos ver, Cagê. Finalmente, a verdadeira verdade revelada sobre a origem de alguns nomes de bandas, a primeira delas é o ABBA. No início, todos os integrantes do conjunto usavam um chapéu com abas enormes. Ridículo, por sinal. Mentira. Como a audiência também era brega, tudo dava certo. Daí que o primeiro nome da banda foi Aba de Chapéu. Eles gostavam de palavras de origem latina. O problema foi que a pronúncia era difícil em sueco, então encurtaram para Aba solamente. próxima, KG. Eis que houve, só pra fechar aqui, eis que houve um pequeno erro de impressão na capa do primeiro disco, que saiu com dois Bs. Ah, não. Um deles virado, inclusive. Como ia sair muito caro pra consertar, ficou daquele jeito mesmo. Segunda banda é Legião Urbana. Ah, que beleza, Legião Urbana. É? O primeiro nome da banda foi Legião Estrangeira, dada pelo vocalista Renato, que era de origem russa. Ah. Como os outros integrantes queriam algo mais nosso, não é isso? Apesar de lembrar o Renato Russo, essa música, não é essa. A banda mudou de nome para Legião da Boa Vontade. Ah. Então apareceu um problema. Começou a chover donativos na sede da banda e eles não sabiam o que fazer com tudo aquilo. Como eles moravam na roça e sobreviviam de agricultura orgânica, mudaram o nome para Legião Rural, que fez um enorme sucesso. Já endinheirados, puderam mudar para a cidade, onde a banda passou finalmente a se chamar Legião Urbana. Boa explicação. Pô, aí eu comecei a botar as musiquinhas. Como assim, que música é essa, cara? Eu não conheço. Não tem vocal, meu? Não tem vocal. Quem inventou o amor? O Jerry Adriano. Explica, por favor. Mas não, ele não canta nunca. É a versão extended play. Quem inventou o amor? Explica, por favor. Ouvindo essa música, tu percebe por que Deus inventou a morte, né? Que isso? Porque as coisas têm que ter um fim. Algumas coisas têm que ter um fim. Próximo artista é o Justin Bieber. Justin Bieber, eu não vou querer. Baby, quase ninguém sabe, mas seu nome é E tá vindo, hein? Vai, KG! Quase ninguém sabe, mas seu nome original é Justin Smithson. Smithson! O sobrenome Bieber. I know you care! Veio após uma viagem de férias com seus pais para o Brasil no começo da adolescência. Ele estranhou que os garotos locais olhavam pra ele e gritavam: e aí, Biba? E aí, Biba? Perguntou na recepção do hotel, em Fortaleza, e informaram que Biba significava cara legal, gente boa. Fortaleza. Ou qualquer coisa assim. Então, foi só escolher um sobrenome em inglês que dava a mesma sonoridade. E o resto é história. Justin Bieber. E finalmente, a banda Chacabum. Meu Deus. O nome... Toca aí, meu. Chacabum. Chacabum não tem, cara. O nome original do conjunto musical era Chacabum, Chacabum, Chacabum. Mas nem todos da banda gostavam do nome. Depois de muitas e violentas brigas, mudaram para Chacabum, Chacabum. Ah, melhorou. Um nome bem mais adequado. Porém, a insatisfação com o nome continuou. E depois de dezenas de reuniões e brigas homéricas regadas a violência e sangue, o nome foi mudado finalmente para Chacabum. Que bárbaro. Dizem que numa língua indígena do interior do Acre significa som maravilhoso. Quem mandou essa belíssima contribuição pra nós foi o Carlos Borren. Cara, a contribuição é realmente belíssima. Só que eu peço desculpas, eu comecei a botar as musiquinhas do lado ali. Você tinha Chacabum? Que é isso, Potter? Tá ótimo, obrigado. Tá demais. Muito bom. Sensacional o áudio, hein? Muito bom. Vai, Marcola! Um homem sentado na varanda da sua casa com a sua esposa, tomando uma cervejinha. Coisa boa, né, cara? Já lá pela 16ª cerveja. Nossa! Porra. 8 pra cada um ou 16 não, pra não, ele? Só pra ele. A mulher é abstêmia. Pô, já passou então na linha. Que nem Hitler. Passou Hitler era abstêmio. Só pra, sim, citar um. O que isso quer dizer com isso? E aí o homem tomou 16 cervejas, vira pra mulher e diz: eu te amo. Porra, que lindo. A mulher olha pra ele e fala assim: é você ou a cerveja falando? E ele diz: sou eu falando com a cerveja. Eu te amo, cerveja. Madalena mandou. Madalena. Sabe que aquele assunto de ontem. Qual sobre, assunto de ontem? Sobre as mulheres casadas. Que traem. Que traem. E que o pecado faz com que elas se sintam mais. Estimuladas. Estimuladas exatamente para a traição, porque o pecado faz com que a traição fique, seja mais gostosa. Não existe pecado do lado de baixo, né? Do Equador. O pecado, a sensação do pecado. Que dá mais prazer. Que seja muito mais provocante, certo? Isso aí provocou também. Eu conheci um alemão, muitas que ouvintes. O nome dele era Pecado. Eu não sei isso daí, eu não sei. Tu acha que não? Acho que não devo continuar? Acho que não, eu não sei. Por não exemplo, sei se tem uma moça aqui tipo que diz coisa. O seguinte: Sou uma grande fã do programa de vocês. Moro em Porto Alegre, sou casada há 3 anos e fiz algo de que me arrependo. Tenho 31 anos, sou morena, 1,70m, olhos verdes, seios médios, pernas torneadas e quadris largos. Há 2 anos, eu e meu marido nos mudamos para Porto Alegre por causa de uma oportunidade de emprego dele. Opa, estávamos... Peraí. Eu me mudei para Porto Alegre por causa de uma oportunidade de emprego. Bom, vamos ver. Mas a tua mulher é morena, 1,70m, olhos verdes, seios médios, pernas torneadas e quadris largos? Ah, o quadril não é tão largo. Ah, então tá. Bom, top, talvez ela esteja dizendo isso para disfarçar, né? Vamos lá. Então ela se mudou há 2 anos por causa do emprego dele. Estávamos nos dando bem com a vizinhança quando conheci um homem que morava no outro lado da rua. Cidade. Ah, não. Seu nome era Carlos. 36 anos, solteiro, alto, loiro, de olhos azuis, um arraso. Quando tu descreve um homem, não precisa ter essa... Isso é pra nossa pegada. Audiência, entendeu? Ah, tá bem. Tá bom. Eu que tava bem empolgado, eu achei estranho. Acho que me entusiasmei demais. De repente fui eu que mandei esse vídeo. Logo, eu e meu marido nos tornamos amigos dele e meu interesse aumentava. Um dia, eu não resisti. Fui à sua casa... com o pretexto de pedir ajuda com uma lata que, estando meu marido fora de casa, não conseguia abrir. Velha desculpa da lata. Ah, lata, rapaz. Eu dava indiretas tentando seduzi-lo, mas nada. Veneno. No dia seguinte, fiz o mesmo, mas com pretexto diferente. Investi mais fortemente sobre ele. Resultado: nos tornamos amantes. Ai, meu Deus. Pretinhos, peço ajuda. O que faço? Meu casamento já esfriou faz tempo, mas não quero largar meu marido. Entretanto, amo Carlos demais. O que faço? Mandem um corno pro meu marido. Davi, a gente não queria deixar fazer isso aqui, até meio como um editorial do programa. A gente não ajuda mais vagabundas. Ela é vagabunda. Não ajudamos mais vagabundas. Ela é uma mulher que tá sofrendo, pô. Sofrendo. Isso aí é e-mail que algum ouvinte inventa. Também acho, também acho. A gente lê, a gente cai nessa história. Já cansei de fazer isso, mandar e-mail pro rádio inventando. A gente cai nessas histórias aí, cara. Mulher não trai, cara. Mulher não trai. Cara se entrega, né? Cara se entrega. Não tem uma mulher casada traindo, cara. Nesse momento? No Rio Grande do Sul, eu digo. Nesse momento tem. Santa Catarina não sei, que eu me mudei de lá já. Claro que tem, cara. Claro que tem. Vou te dizer uma coisa. Tem sim. Tem sim. Tem. Tem. E as mulheres que mais traem... são as mulheres de radialista. Essas são as segundas que mais traem. As que mais traem são as que não trabalham. As mulheres tá que... me dizer alguma coisa? A tua mulher trabalha, que eu sei. Não, cara. As mulheres que mais traem são as que trabalham. As que sofrem assédio diário de colegas, mas, filhos, Potter, da mãe. Essas mulheres, elas têm horários, têm regras. As mulheres que não trabalham estão livres a qualquer hora. Shopping. Mas as pessoas traem... sabe que horas shopping, as pessoas traem? Shopping, as pessoas traem numa terça-feira às 2h40 da tarde. Não, traem. Não. Quer dizer, hoje então às 2h40 tinha alguém traindo alguém. Muitas pessoas. Muitas olha pessoas, aqui, ó, só ter certeza. Muitas pessoas. Uma mulher, quando ela diz, assim, horário, digamos, surpreendente, tá inapropriado, inusitado, que vai ao shopping... É verdade. Mulher que vai ao shopping é mulher que trai. É. Sério, mulher que vai ao shopping é mulher que trai. É verdade. Ah, bom, não, eu queria fazer uma ligação. Desculpa das mulheres. Preciso fazer uma ligação. Liga, gente. No ar pra ela aqui, liga não, no não, ar. Não vou ligar, não vou me expor, cara. Vocês lembram que no programa da Uma, aliás, o Davi tá aqui, que bom. No programa da Uma eu comecei lendo umas frases que justificam o porquê não existia divórcio, esta quantidade de divórcio antigamente. E traições. Davi. E traições, exato. Estas muito frases, menos. Davi, foram retiradas de revistas femininas dos anos 50 e 60. Então revista agora eu vou ler. Exato. Uma por uma eu vou ler aqui agora. Dizia o Jornal das Moças em 1957. Bom jornal. Não se deve irritar o marido com ciúmes e dúvidas. Boa! É isso aí. Olha que loucura. É isso. Que loucura isso. Demais, né? Vira uma revista ali, a mulher abre e lê aquilo, pronto. Não, revista nova, cadê você? Tinha que ser manchete tipo da Sandy. Revista, sabe? Cláudia em 1962. Disse a revista Cláudia em 1962. Se desconfiar da infidelidade do marido, a esposa deve redobrar Os carinhos e prova de afeto. Não. Como piorou a revista Cláudia? Sem questioná-lo jamais. É isso aí. E veja bem, era afecto na época ainda. Os antigos eram sábios, né, cara? Como piorou a revista Cláudia, cara? Piorou, não compro, né? Mais. Cá, mais uma vez, o Jornal das Moças. Já, assim, quero conhecer, mano, o editor do Jornal das Moças. Em 1965, este senhor mandou escrever no jornal o seguinte: desordem na casa de banho, ou seja, o banheiro. Naquela época era na casa de banho, quarto de banho. Vamos pro quarto de banho. Desordem na casa de banho desperta no marido vontade de ir tomar banho fora de casa. No mesmo Jornal das Moças, em 1959. Como é que faliu esse jornal? Como é que faliu, cara? A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, servindo-lhe uma cerveja bem gelada. Ah, moleque! Olha quem continua, moças, olha aqui, Davi! Jornal das Moças! Davi, Davi, olha agora, Davi. Quando chega em casa, a Marcinha lança pra ti aqui. Sabe a babá? A babá não trocou o Bernardo direito hoje. Não sei quem vai beber. Nada de incomodar o marido com serviços ou notícias domésticas. Meu, Davi, como editor da Zero Hora, tem que trazer um caderno na Zero Hora toda quarta-feira. Dono. Caderno dono. Não, eu já sugeri o caderno dono. Já caderno mesmo? Já sugeri. Não podia, podia ser o caderno do Pretinho Básico na Zero Hora. Não, eu já sugeri, inclusive, que todos vocês escreveriam no caderno. Duas coisas que se a Zero Hora nos nunca tratar, nós vamos pro Diário Gaúcho. Na Zero Hora, o dono e o pro seu avô ler, né? É pro seu avô ler. Também. Zero Hora não nos quiser, nós vamos pro Diário Gaúcho. Eu já tô precisando. Com letras grandes, inclusive. Isso. Continuando aqui. Se o seu marido fuma, não discuta pelo simples facto de deixar cair cinza no tapete. Mas espalhe cinzeiros por toda a casa. Caraca, a revista Querida, em 1953. O noivado longo é um perigo, mas nunca sugira o matrimônio. Ele é quem decide sempre. Demais, cara. O sábio. Como a imprensa piorou. Sabedoria, viu? Da antiguidade, cara. Isso piorou as universidades. Querem mais? Querem mais, não? Sim. Mais. Sempre que o marido sair com os amigos e chegar a altas horas da noite, espere-o linda, perfumada e dócil. Imprensa nós tínhamos. Jornal das Moças, 1957. É fundamental. Essa aqui é de... Meu, isso aí tá lendo o Guia de Ética da RBS. Não. É fundamental manter sempre uma aparência impecável diante do marido. Que beleza. Penúltima. A esposa deve vestir-se depois de casada com a mesma elegância de solteira, pois é preciso lembrar-se de que a caça já foi feita, mas é preciso mantê-la bem presa. O mesmo Jornal das Moças. E agora a revista Querida termina com a cereja do bolo. Lugar de mulher é no lar. O trabalho fora de casa masculiniza. Ah, viu? É verdade, viu? Cara. O que tem de menininha que entra aqui na rádio, bonitinha, tira dois, três xerox, parece um porã. Porã. Porã. O porã era bonito, tirou três xerox, tá? Ó, sabe quando é que isso aí mudou, né, cara? não fala, cara. Quando mudou, galera? Quando deixaram votar. Ah, sabe quem foi, né? Começa assim. Foi a Maria da Penha. Já falei que foi a Maria da Penha. Não foi, não. Conclusão, já não se editam revistas instrutivas como antigamente. Muito bom, Everson de Santo Amaro da Imperatriz. Obrigado, Everson. O que tu quer, Potter? Botar uma piada. Piada do Potter. Apoio. Absorvente Rosetta, o melhor para a sua segurança. José Luiz Freitas manda: no cérebro de um homem estava um neurônio sozinho. Um dia um outro neurônio passa por lá meio apressado. E aí, o neurônio solitário diz: olá, tudo bem, cara? Como é que vai? Prazer em vê-lo. Vamos conversar? E aí o neurônio que passava pelo cérebro acha estranha a hospitalidade, responde: ô, companheiro, Posso saber o motivo de tanta felicidade em me ver? Ah, quer saber, cara? Você é o primeiro neurônio que eu vejo passar por aqui no cérebro. Depois de décadas, eu tô sozinha há tanto tempo nesse maldito cérebro. Calma só um pouquinho. Há quanto tempo tu tá aqui solitário? Desde sempre, eu sempre estive aqui. Cara, mas tu é muito burro mesmo. E o neurônio solitário do cérebro, mas por quê? Cara, desce pro pinto, tá todo mundo lá. Muito bom, 6:30 PM, vamos fazer o show do intervalo, mas antes os classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Olá, amigos do Pretinho, meu nome é Sabrina. Olá. Tô pedindo uma ajuda, aliás, um ajudão. Meu pai é um velho colorado que já não tem mais condições de ir ao estádio. Aposentado com um salário mínimo e precisando de um aparelho de surdez, resolveu desfazer-se com muita dor no coração de uma preciosidade. É um título patrimonial familiar do Esporte Clube Internacional. Esse título foi criado e vendido para ajudar na construção do estádio Beira Rio, inaugurado em 69, e não é mais comercializado hoje em dia. A maior vantagem é que não se pagam os ingressos para os jogos, podendo incluir dependentes. E é um título eterno, como o nome diz, é um patrimônio que pode ser transferido para herdeiros. Estamos pedindo 20 mil, ou melhor, estávamos pedindo 20 mil e baixamos para 10 mil. Também aceitamos negociar com carro, moto no negócio. Envie e-mail para titulopatrimonialdointer@gmail.com. Pô, se eu tivesse grana, eu queria comprar isso aqui, cara. Pra quê, meu? Tu já não é sócio conselheiro, tem 3 carteirinhas, os caras vai lá, os caras tiram foto contigo, Damião, ai, Fetter, ai, vem no campo e tal. Eu vou repetir, cara. Se eu tivesse grana, eu queria comprar isso aqui. Porque é um troço bacana, né? A história do Inter, né, cara? Um troço criado pra ajudar a construir o estádio do Inter. Um troço legal, bacana, né, cara? Né? O Inter já te deu tanto dinheiro, né, cara? Tá certo. Não me deu dinheiro, mas me deu alegria e emoção, né, cara? Que no final das contas... Emoções. Tantas emoções. Mas eu não vou te fazer pergunta nenhuma. Eu não vou te fazer pergunta nenhuma, cara. Mais uma aqui. Gostaria de anunciar meu comércio. É um restaurante. Trata-se de um ponto comercial completo com todo o maquinário e ferramentas pronto pro trabalho. O restaurante tem 2 ambientes internos e mais um externo, além de ampla moradia no andar superior. Some-se isso, ou a isso, o fato de ser bem localizado a 3 quadras do Shopping Total, região movimentadíssima de Porto Alegre. Por isso tudo, peço o valor simbólico de R$28 mil, pois o motivo da venda dá-se pela minha separação, fato pelo qual me obrigo a me desfazer deste bem que a mim pertence há 28 anos. Contatos pelo vendo.completo@hotmail.com com o Francisco. Tá bem, Francisco. Boa sorte na tua Francisco nova etapa da vida aí, separado e longe do teu negócio. Que pena. Verdade. Mulher é assim, né? Vem e quando pega vai. Pega a melhor época da vida. Leva tudo, cara. Pega um tsunami. É um tsunami, mulher. É um tsunami. Pega só a melhor época da vida, mulher. Não sei se vocês já notaram, a mulher. Ela pega só a melhor época da tua vida. A mulher é uma onda. Ela vem e te banha. Mas aí tu não espera o repuxo. Aí o repuxo vem, como todo repuxo te derruba pelas pernas. Eu criei agora essa frase. Coitado do Francisco. E aí, Almirzinho? Nós estamos indo pro exército agora. Como assim? Nós estamos indo na coisa bélica. Eu já fui pro exército com 18 anos de idade. Nós estamos criando produtos para o exército brasileiro. Foi nada, não fui, foi nada. Voltei, fui. Jurei a bandeira e voltei. Eu jurei a bandeira e eu sou um soldado em espera, né? Eu também, na reserva de 1,76m. Excesso de contingente aí, não. Como é? Excesso de contingente. É isso mesmo. Eu fui lá, me apresentei, e aí, porque eu não tenho pé, eles não me deixaram prestar o exército. Quando é, como é que tu perdeu o pé? Caí com o helicóptero do Marrone. Ah, que como loucura, é que tu anda agora? Eu ando assim, ó. Anda mais devagar. I wanna get no. Get a mission, I don't know the city. Don't wanna make it all. 7 grand of gold can't stand up back. Ô, Mir, deixa eu te pedir uma coisa. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, Almir, deixa eu te pedir um favor. Manda um abraço pro meu primo, querido primo Max, cara. Ele é muito teu fã e muito teu fã, especialmente quando tu canta essa música caminhando. Abraço pro Max e abraço pro Klaus também. Que é irmão do Max. Pra mim, o Klaus é Vanessa. Quê? Pra mim, o Klaus é Vanessa. Sim, ele é marido da Vanessa. Klaus e Vanessa. Tô achando que o Klaus é Vanessa. Caí esse. Se o meu carro não abrir mais, eu vou abrir ele com o teu pé. Ô, amigo, qual é o produto? É o capacete que é a prova de bala. Olha, bacana. O capacete é a prova de bala. É com... Como é o nome daquele material? É... Kevlar. Ele tem... Não é Kevlar. Cavalo? Não tem cavalo. Não é cavalo. Ele tem um ímã no capacete. As pessoas atiram em ti, aí o ímã é tão forte que puxa a bala... Pra cabeça. Vai direto pro ímã do capacete. Eu não é bem pensado. Muito não bem entendi. Pensado. Quem vai atirar? Por exemplo, vai atirar no teu coração. Geralmente os traficantes atiram no nosso coração. Aí puxa pra cabeça. Puxa. Aí vai direto pro quem ímã. Quem é que atira os traficantes? Os traficantes. Fala baixo. Os traficantes são os cabeludos. Os cabeludos. Como é que eles dizem? Como é que eles falam? Os cabeludos com brinco, cara. Com eles vêm com aqui. Tatuagem. Ah, como é que eles chegam? Como é que eles falam? Uma vez eu vi um traficante, Life is a Gift. Escrito no braço dele. Os cabeludos, eles vêm e quebram tudo. Eles falam. Tá, mas como é que eles falam? Não respeito nada, cara. Não respeito nada. Respeito a senhora. Como é que eles falam? Chega e te falam. Approach. Olha aí, cara. Tu vais querer ficar muito doidaço? É o termo deles. Oi, e aí, como é que é? Tudo certo? Como é que tá? Coisa e tal. Se um cara fala isso pra ti, que... É traficante. Traficante cabeludo. Se for cabeludo, traficante. Quebra tudo. São da gangue dos cabeludos. É mesmo? Os cabeludos, chegam, os cabeludos são os piores, cara. E aonde que tu não quer encontrar uma gangue de cabeludo na tua frente, cara. Se aparece o gangue de cabeludo, Tu tem certeza que não é uma banda de rock, correndo, cara? Não, os cabeludos. Os cabeludos são... Eles quebram tudo. Eles usam tacos que daí eles ficam muito doidos. É mesmo, cara. Tá, e o capacete? O capacete é a prova de bala. Vamos falar um pouco mais do produto, que é um produto revolucionário. Produto. Bom capacete. Eles vão atirar no teu coração, a bala vai subir pro ímã da tua cabeça. E aí vai parar ali. Parabéns. Claro, fica parado, né, querido? Para no capacete. Fica grudado no ímã. Grudado. No ímã. É isso aí. Até quantas balas, cara? Suporta? Mais de mil. Quer dizer... Mais de mil. Na teoria. Sim, na teoria. Na teoria, mais de mil. Já foi testado o capacete, Almir? Mais de mil vezes. Porra, demais, Almir. Ninguém voltou pra reclamar. Esse que é a melhor coisa. Demais, Almir. Melhor dos produtos, Almir, que ninguém nunca volta pra reclamar. Almirketingmania.com.br. Voltamos em seguida com o Pretinho. Aqui na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho pela Atlântida. Obrigado pela audiência, obrigado Telefonia Big, obrigado Damilera, a moda está nas ruas. Tamo junto até as 19 horas aqui no Pretinho, aqui na Atlântida, 16 para 7. É tu, Dale, que vai fazer? Sim, rapidinho que eu tô sem osso. Vai. Vinhos JP, a melhor que escolha. Bom, aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Vou chamar então o Joel pra te ajudar, tá? É que eu tô concentrado, cara, não posso falar. Tô ligado. Tem final amanhã, né, cara? Não posso falar aí. Muito bem, vai lá. Fala então. Fala do Grêmio, tá? O Júlio César e o Ed Carlos vão jogar o Grenal. Vão jogar ou não vão jogar? Vão jogar. Ah, vão jogar. Não consegue compreender, cara? Não consigo, cara. Tô 5 anos aqui já. Eu sei, mas é muito rápido às vezes. É tribom. Vou falar do Inter agora. Na verdade, eu não posso falar lá no Inter, não vou falar. Tô concentrado, né, cara? Que eu não consigo ler direito o português. Bota no clique RBR. Bota inglês aí que eu leio, pô. Fabiano não crê em favoritismo do rival. Isso aqui do Havaí, cara. Ah, pensei que fosse o Fabiano Cachaça. Fabiano Cachaça, que aliás eu li uma notícia, tá jogando na Várzea agora, né? Tá jogando na Várzea em Santa Cruz do Sul. Sério? Time de, sei lá, quarta ou quinta divisão em Santa Cruz do Sul. Sem pila pro jogo. Legal. Manter perto do esporte, né, cara? My friend do copo, ele. Teu amigo? Saúde no copo? Legal. E aí, Dale? E a outra coisa do Figueira aqui, o Figueira também acha que não é o favorito, cara. Pra que jogo, Dalisson? Havaí Figueirense, clássico. Claro que é favorito, meu. Não, Figueira acho que não, cara. Tá aqui escrito aqui. Clássico é clássico, não tem favorito, né, Davi? Não tem. Aliás, tu, Davi, na tua coluna hoje, tu foste um, Davi, que colocaste, jogaste favoritismo pra cima do Inter, Davi. Mas o Inter, tu acha que o Inter não é favorito? Não é favorito. Ah, não. Não é favorito. Ah, não. Não é favorito. Vai, Potter. Então, a última aqui, desculpa, então, cara. Alessandro. Acabou o namoro do Justin Bieber, não tá mais com aquela guria lá. Vai vir solteiro pra Porto Alegre, vai tocar aqui, né, no Beira-Rio? Vai tocar o horror no Beira-Rio. Sim, diz que esse cara pega muito aí, cara. E vocês viram que o Kleber do Palmeiras era integrante da Gaviões da Fiel? Ah, é. Sim, acharam a ficha do cara. Que massa. Esse tá fudido. O Kleber, atacante do Palmeiras? É, deixa eu me meter aqui. Sim, ele era integrante da Gaviões da Fiel. Que merda. E detalhe, ele era gladiador. Gladiador. Ah. Ele era atacante e já jogava no São Paulo. Ela é integrante da Gaviões jogando e estava nas categorias de base do São Paulo. E vai ter que sair de São Paulo, cara. Cara. Esse se ferrou, né? Com a torcida do Palmeiras, né, cara? Se ferrou. Ah, sei lá também, né? Tá bem. Era isso então, Dali? Era isso, Potter? Sim, por enquanto é isso aí, cara. Valeu, obrigado. Vamos dar uma girada. Vamos ver aí quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui. Eu sou eu, Zacarinha. Ô, Zacarinha. E aí, Zaquinha? Tudo? Bem? Tudo bem. Eu tô muito bem também. O que tu vai fazer com a gente aí? Eu vou ter uma charadinha até pra avaliar. Charadinha, boa. Manda bala aí, manda bala aí. Olha só, essa é muito boa. 2 litros de leite atravessaram a rua e foram atropelados. Ó. Oh, um morreu. Longa vida. Estragou a charada, cara. E fui embora. Que isso? Não, não, não vai. Piaja com seu bom humor, né? Não, deixa ele, não, Piaja. Segue, segue, meu, segue. Não vai, não vai embora, fica aí. Um morreu e o outro não, por quê? Hã? Hã? Um morreu e o outro não, por quê? Ele já respondeu, porque era longa vida. Já respondeu, porque era longa vida. Continua com a charadinha. Continua com a charadinha. Tá, vou continuar. Qual é o animal que tá sempre no passado? É o Hunter. Eu já vali. É o rinoceronte! Ah, boa! Boa, Dedê! Boa, Dedê, boa, boa, tá boa, foi boa! Foi boa! Por que a polícia não gosta de sabão? Polícia não gosta de sabão. Sabão, xadrez, xilindró. Porque ela gosta de detergente! Essa foi o Didi. É. E essa dos agora pros motoqueiros. Motoqueiro. Qual a diferença? Chibabou! Bem, mas tá chibabando! Ai, ai, ai! Traz um papadói pra mim, tigosa! Zacarias, só não chegou. Qual a diferença entre a privada e a moto? Privada e a moto? A diferença entre a privada e a moto. É, outro faz a cagada em casa, outro faz a caga. Na moto você senta pra correr, e na privada você corre pra sentar. Boa. Esse eu vou ter que mandar lá pros amigos meus. Quem são seus amigos? Pro Miguel e pra Lurdinha, lá do Ponto de Cinema de Santa Maria. Que bonito. Manda pro pai do Pedro. Fazendo networking, hein, Zaca? Pai do Pedro Esmanhoto tá aqui na frente, disse que vai dar um xingão nele porque ele tá reclamando do fone do fone de ouvido. Boa. Falar em cinema, né? Cara, mandar um abraço pro Carlos Schmidt do Guion Center, nosso ouvinte, falei com ele hoje. Maravilhoso. Mandar um abraço pra todos vocês, beijo, Carlinhos. Ouvinte do Pretinho Básico, audiência qualificada adora aqui do Pretinho. Muito bom. Segue a lista com os melhores dos anos 90. A infância dos anos 90. Pessoas realmente se conheciam e não por Orkut. Garotos de 13 anos usavam roupas recomendadas pela mãe. Isso é antigo, porque Orkut nem existe. Orkut também já era, né? É. McDonald's custava R$4,50. É. Pra saber da vida de alguém, só lendo os cadernos de perguntas que fazíamos. Lembram disso? As gurias faziam questionário. Isso. Questionário. Um caderno cheio de perguntas e... Com que idade perdeu o bebê? Né? Tinha umas perguntas assim. Meninas de 11 anos brincavam de boneca. Meninos de 13 anos assistiam Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z. Existia Chiquititas e não Rebeldes. Festas de 15 anos não eram eventos barra shows. Músicas... É, mas só um pouquinho aqui. Hoje evento, festa de 15 anos, evento barra show é pra quem tem grana, né, cara? Tem grana. Contrata o Jota Quest pra tocar na festa de 15 anos. Contrata o Skank. Tu pode contratar. Quem não tem, faz lá. Quem tem menos pode contratar outras bandas. Menos, né... Debutantes, Baile de debutantes. Bom, enfim. Tem bastante ainda, pô. Tem. As músicas tinham coreografia. Tá, isso eu acho legal, coreografia. Dos anos 90. É. Tênis de luzinha era essencial. Mas tem criança que tem tênis de luzinha ainda. Mas naquela época era essencial. Todo mundo. Hoje não é essencial. Kinder Ovo custava R$1. Kinder Ovo. Quanto custa hoje? 4 pila! 4 pila? E os brinquedinhos eram mais legal, hein? Você é mesmo, você mano? Agora tu olha e já vem aquele. Qual é a quebra-cabeça? O Bernardo. Não tem graça. O Bernardo, eu dou um Kinder Ovo por semana por ele. Pra ele. Toda semana ele tem. Tá bom, alimentação boa, mano. Toda semana ele tem uma surpresa. Não, mas ele tem alimentação boa. Fotos não eram tiradas pra serem colocadas nas redes de relacionamento, e sim pra recordarem um momento. É uma pena isso, Pia. Crianças tinham um bichinho virtual Tamagotchi, não celular. É a mesma coisa. O Tamagotchi é como se fosse o celular 3G, né? O Tamagotchi você ficava... celular 3G. Procurando alimentar ele e o celular 3G você fica procurando o sinal, assim. É isso aí. Tem que sabe que hoje tem o Tamagotchi de uma outra forma, nos aplicativos de iPhone, por exemplo, e iPad. É no celular, né? Mas é um bichinho que tu cuida mesmo, é um cachorrinho que tem vida, que nasce, que vai crescendo, tu tem que alimentar, ele vai ficando doente, tu tem que mandar arrumar, enfim, mandar no veterinário. Então, isso aí é o princípio. Em aplicativos. É o princípio da paternidade, né? Ou da maternidade. Porque tu pega amor porque de tanto cuidar daquilo, né? Tu só cuida. Então, os caras conseguiram, já, olha só a psicologia dos japoneses. Tu tem uma máquina, um relógio que tu cuida do relógio. Então, tu só gosta daquilo porque tu cuida daquilo. E tinha gente que adorava o Tamagotchi. Não, mas a lógica da maternidade, a paternidade não é assim, não, das lógicas, né? Uma das lógicas é essa. Tá. Que tu cuida. E aí tu cuida tanto que tu te apega com aquilo, entendeu? Eu particularmente, vejo do outro lado. Na contramão. Tu te apega. É tão importante que tu cuida. São as duas coisas, né? Porque de lá pra cá e de cá pra lá. É, tu ama o filho desde que ele tá ali na barriga da mulher duas semanas. Mas né? Os japoneses conseguiram desenvolver isso. Um troço que tu cuida, um pedaço de ferro que tu cuida, que troço e tu gosta daquilo que tu cuida. E tu cuida porque tu cuida. Virtual, né? Pra fechar aqui então, Mercholat ardia, comprava vários biscoitos da Elma Chip só pra pegar o Tazo, dava prazer de ficar em casa aos domingos só pra ver TV, e quem nunca telefonou usando ficha neste telefone? Bons tempos que não voltam mais. Quem mandou foi o Ricardo Almeida, de Flumenau. Mas tem um monte de coisa aí que eu, ainda bem que não é mais, né? É, cara, as pessoas têm saudade da sua juventude. Quando alguém diz assim, a boa época que não volta mais. A melhor época da vida de qualquer pessoa é quando você era jovem. É isso aí, só vagabundeado. Podia ser jovem nos anos 80, jovem nos anos 70, jovem nos anos 60, jovem nos anos 2000. É a melhor época da vida. Nossa época agora. É agora. Somos jovens para somos sempre. Jovens. Forever young. Jovens. Somos exército. O exército de Deus. Não, é o exército do surf. Jesus, Sir, da paz. Jesus. Quem cantava isso? Quem cantava isso nos anos 70, inclusive? É, não. Frenéticas, eu acho, né? É. Não, mas. Pô, tinha uma música do Chaves também, que era assim, né? Nós somos jovens ainda. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. Seu coração sustente a juventude que nunca morrerá. O que tem aí, Marcola? Frases antes da morte. Melhor esse humor, Marcola. Tá com esse casacão de general aí, com essa manta, que deve estar passando uns 40 graus de calor aí dentro, de cara. Tem nada melhor pra melhorar o humor de uma pessoa que um outro gritando com ele. Melhor esse humor, cara. Demora, melhora aí, cara. Vai lá. Dá um sorriso aí. Divirta-se, malditos. Tá feia a coisa. Que beleza. Hoje vai ser bom. Frases antes da morte. Vamos pra sauna. Pobre da tua mulher hoje, velho. Quer ir pra sauna comigo? É. Agora 7 aí. Eu posso ler o meu e-mail primeiro, depois claro, a gente conversa. Depois eu decido. Primeiro eu leio o e-mail, depois eu decido. Então vai, lê primeiro, Pedro. Frases antes da morte. O mar nem é tão forte assim, cara. Quero ver se esse revólver aí tem bala mesmo. Que bala. É lógico que eu sei distinguir cogumelos venenosos de não venenosos. Olha, mãe, sem as mãos! Vou acender esse fósforo aqui pra ver se é aqui mesmo o depósito de pólvora. Tu é grande, mas não é doido, filho da puta! Que isso, meu? Aliás, eu vi uma frase sensacional de um cara. O cara disse assim, ó, ele parafraseando aquela frase do cartão de crédito, não sei qual é. É, acho que é cartão de crédito. Pra todas as coisas da vida existe o diálogo. Para outras tantas, o pé na boca. Boa. E pra terminar, ô querido, fica tranquilo que eu sempre atravesso aqui no trilho do trem. Muito bom, Marcelo, cara. Marcelo, de Floripa. E aí, agora responde pro Potter. Vamos lá pegar uma sauninha. Vamos lá, que beleza. A sauninha do prédio do Potter ali, né? É enxada, né? O Potter mora num buraco, cara. Mora num buraco. Não, mas é no prédio novo, no prédio mais novo. É, ele tá se mudando. Porra, Potter compra carro igual de jogador de futebol e mora num buraco. Centroavante. Igual de centroavante do Internacional e mora num buraco. É verdade, eu tenho o carro do centroavante. É que nesse caso, o centroavante comprou um carro de radialista. É, é isso aí. Por enquanto, é, né? Por enquanto. É isso aí. Cara, não, não, horas. Não. Sabe da história? Sabe da história? Não. O Calheiros tava querendo comprar esse mesmo carro, né? Tá. O Calheiros, tá. Repórter da Sport TV. E aí o Calheiros chegou pro centroavante, né? E falou assim: e aí, esse carro aí é bom? E o cara assim: é do caralho. E o Calheiros comprou. E foi o primeiro carro dele, né, cara? O Calheiros foi lá e comprou. E aí? Não sobe o morro aqui. Abraço ao maior centroavante do Brasil, né? Senhor Leandro Damião, nosso ouvinte. Que beleza, hein, Damião? Muito bom. E um beijo também pro Bolívar, que hoje de tarde deu um presente pro Lelê e pro pai do Lelê. É verdade, cara. Todos juntos lá. Um beijo pro Bolívar, pro filho do Bolívar. Como é o nome dele? Gente boa, o Thales. Thales. Muito bem, era isso, queridos. Não há tempo para mais nada, a não ser chamar a Betânia. Quem me chamou? Pra meter aqui um salmo da Betânia, já que o Sidão não tá com a gente hoje aí. Manda aí, Betânia, manda um aí. Saúde, Piangers. Obrigado. Vai, que vai, isso, cara. Vai pegar uma gripe, hein, Piangers? Eu não tenho o peruano. Hã? O peruano. Quer o peruano? Quero o peruano. Peruanos? Ai, que dedé. Que dedé, que delícia. Gatinha, quanto mais o tempo passa, você perde a graça e vai ficar sozinha. Você já ganhou da massa o troféu de a menina mais chatinha. Quem avisa, amigo, é. Se quer ser respeitada, então desce daí. Quando tira foto... Ô, Betânia, muito obrigado, tá, Betânia? Chegou o momento aqui que eu tenho que falar pra todo mundo ficar ligado no feiraço de descontos. Boa! Metrovel. Opa! Tem um novo Gol de 37.470 por 34.390. Novo Fox de 32.650 por 30.490. Voyage de 35.260 por 32.690. E ainda tem muito mais pra você. A melhor avaliação do seu usado e as melhores taxas você só encontra na Metrovel. Vá conferir na Metrovel. Ninguém tem proposta melhor. Não perca esta oportunidade única de fechar um grande negócio. Mas atenção! O feiraço Metrovel vai só até o próximo domingo. Compre agora na Metrovel. Boa! Transporte com segurança. Use a cadeirinha. Boa noite. Até amanhã, hein? Valeu. Boa,